Solo Salvador, boa tarde, Canal 6327, que é autorização Brasília, informação Lima. 6327, ele é o nível de voo 240, ponto cópia. Tráfico 1807. Positivo. Controle de Salvador, 35446, boa tarde, passando 1975, transfere. 35446, controle Salvador, meu cordial. Desça para 6000, ajuste 10012, câmbio. 6000, 10012, 5446. Gol 1807, agora sim, passa Paripe, está autorizado curvar à esquerda para Simbra, mantendo 2500, só um minutinho para descer para 1700 pés. Permaneceu, sem parar, aguardando para descer, boa noite, acesso. 2-1, aí tinha o nível 340. Gente, 6321, aguardando 340. Obrigado. 07, desça para 1700 pés, reduza cheque o trem, aguarde transferência. Permaneceu, reduzindo a trem para 1700 pés, boa noite, 07. 3217, reautorizado para 5000. Índia November Alpha, direto para a final da pista 17. Direto final, muito grato, Índia November Alpha. Gol 1807, distância para o externo, 2 milhas, cheque trem, torre 11895. 1895, muito obrigado, ótima tarde. Controle 120 decima 8. O Lima Fox Oscar chama 120 decima 8, uma boa tarde, um bom serviço. Igualmente. 111 na borda, 2 horas, era Caju. 500 pés, mantendo o perfil da saída coral. Papatango, Lima Fox Oscar, este é o controle Salvador, meu cordial, está em contato radar, suba sem restrições, caminho. Permitiu, subindo sem restrição, o Lima Fox Trot Oscar. Tô pronto, tá com 1-1-1, 2 horas, Aracaju. Gente, grata, bom voo. Certo. Dois, uma escuta do Saulo. 3-2-1 para cima. Gente, poderia confirmar o nível solicitado? Informativo, 3-2-1 Brasília 340. Na desça sem restrições para 2000. Toda sem restrições. Tripe 5446 descendo para 6000, velocidade a partir de agora 210 nós, número 3 para pouso. Ciente, 6000, reduz para 210 da presença. 4-4-6. Meu Índia November Alpha, chame a torre 11895, câmbio 11895, Índia November Alpha, muito grato. Torre de Salvador, Alpha Romeo, Índia November Alpha, 1510. Índia November Alpha, está autorizado ingresse na final da 10 e aguarde da 17 ou melhor e aguarde autorização de pouso. Vai prosseguir final da 17 aguardando autorização Índia November Alpha. Estou em gol na 649, ponto esperando a 0 da próxima. Gol na 649, alinhar e manter a 10. Ali mantém 649. Ah, positivo, 2000. C5446, desça para 3000. 3000, 446. 07 no solo 36, chame o solo 219. 219, boa noite, 07. Bugou no 649, é o alinhado, tem. Ou melhor, desconsidere e mantenha-se alinhado, aguardando autorização. Bugou no 649. E alinhar, mas manter. Bugou no 649. O Índia November Alpha, pouso autorizado na UNO 7. O vento é UNO, 00 graus, 14 nós. Livre pouso, UNO 7, Índia November Alpha. Kilo, Pátio 3, posição 08. Kilo, agora já passou aqui, desculpa. É, pode prosseguir aqui na Alpha? Afirmativo, prossegue Alpha, Juliette, ingressa no Pátio 3, posição 08. Afirmativo. Essa é o Pátio 3, posição 08, vou no 807. Controle o Juliette Quebec Kilo. Prossiga. A elevação agora em torno às proximidades de 10 mil pés, após atende o 190, ok? Positivo, livre lançamento, câmbio. Chame o controle, 120.8. 208, me contato. Torre Salvador, gol no 649, decola. O 649, controle, contato radar. No 807 foi instruído, pátio 3, posição 08. Por gentileza, efetue um 180, retornando via pátio 1 no pátio 3 para a posição 08. Positivo, então pátio 3, posição 08, com 807. Acabou começando a equipe 508, estou com o seguinte 08, mas antes do backtest, desculpa aí. Solo, 807. Prossiga para o solo. Pela força do hábito, que prosseguiu para o de costume, agora que já está retornando, eu vou repetir. Cliente, o 807, Espanha. Bom Salvador, muito boa tarde, está 31, no 55 da Lima, coordenação 340, Guarulhos. Está 3217, está passando Paripe, altitude 3000, prossiga para 1700 pés. 1700 pés, está 3217. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola do 10, com curva direita, na saída da Leda Eudes, via Ampedulo 44. Controle APL 120, décima 8, e o transponder 5450. Voo na 649. Então 3217, curva à esquerda para o externo, ou seja, o rádio farol Simbra e aguarde transferência. Ok, 3217. Estamos prontos, feedback para mim. Bora para o funcionamento. O Índio November Alpha no solo aos 40. Alegre o táxi para o Pátio 4. 3217, interceptou na final, 8 milhas da cabeceira, cheque o trem, torre 1895. 395, até mais tarde. Boa. Gol no 649, tráfego informado superado. C5 frente, Gol Romeu 49, obrigado. 7, 1 milha para o externo, vai estar destravado. Boa tarde, tá 3217, tráfego avistado. Tá livre o pouso, não no zero. O vento é 80 graus, com 1 no meio, 12 de nós. Livre o pouso, pista 3217. Boa tarde. Estabilizado 5446. Trip 5446, o controle está ciente, está 6 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo em aproximação ILS para pouso. Vamos reduzir, checar o trem, agradecemos a sua colaboração. Vou chamar a torre agora em 11895 para instruções. Câmbio! 1895, obrigado, boa tarde. Boa. Torre Salvador, boa tarde, Trip 5446, estabilizado no lote. Trip 5446, boa tarde, chame passando externo, estou ajustando 021. Chamará passando externo, 5446, confirma ajuste, por gentileza? O ajuste é, desculpa, é 1012, o 5446. 1012, obrigado. Descida, Juliette Quebec Kilo. Positivo, Juliette Quebec Kilo. Ajuste 1012, informe passando 3000. Informaremos. No 649, chame Recife. Frequência 1251. Recife 251, voo no 649. E. Perdão, Porto Salvador 320. Oceano 6320, tá passando 186 agora. Vamos ajustar 1012, descer direto para 2000. Vamos voar a Duna para interceptar o localizador e completar a ILS. Oceano 320. Duna 2000-1012-6320. Positivo, ajuste 1012 em descida para 2000. Positivo, 612-2000, rumo de Duna, obrigado, 6320. 5-9, está livre o pouso, 1-0. Pista livre, 5446. 1-1. Alto, 1-1-1-2-7. E a gente vai ter que abandonar no primeiro momento a Terminal Salvador via Coral. placa daquilo, passa 3 mil, vamos aumentar o tamanho daquela placa do aeroclube e frequência livre. Chanel 6321, na escuta do Saulo. 6321, prossiga. Sim, está autorizado Brasília, nível de voo 340, decola da 10 com curva direita na saída Arbor, elefa via up do Lu 17. Controle opera em 120, décima 8 e o transponder 5441. Estou confirmando a saída, senhora, é Renato, que eu estou no canal daqui. Loja, né, via 331. De 6321, apenas confirmando negativa, Renato. Afirmativo, senhora. Se puder, a bomba é muito. Então, mó bonita, após puído, após conforme outro. Aqui, gente, 321, autorizado Brasília, 340, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo Transformista, após conforme rota, 1208, controle 5441, transponder, 6321, no parque 1, remota 12. Pushback 5627, 5627, autorizado do Tibete, finalmente é um prototipo. A chamar. Pushback do Chanel 6331.7. Alô, Chanel 6331. O 6331, não tem livre pushback, chamando o prototipo. Ah, você pode chamar para o táxi do Chanel 6331.7. Solo, boa tarde, trip 5446, Lisona Delta, na sua escuta. 5446, autorizado Alfa, mantendo a posição daquilo. Informo que o senhor ingressará para a posição 03, tem uma TR da companhia, efetuando pushback no mesmo. Confirme, vai manter aqui naquilo, 5446? Afirmativo, 5446. Vai manter a posição então, 5446. Dois, um, o acontecimento foi correto, chama pronto para o Controle Salvador, boa tarde, é o 9280. Perdeu contato com o centro da informação Lima. Passa agora vai manter o 60. 09. O 3155 aguarda para o feedback. Aguardando para o feedback, 3155. Boa tarde, 9280. Todo mundo de folga hoje. Senhor, o voo 10, 12, câmbio. Está no 208 aqui. Alguém copia o voo 10, 12? 1208. Gol 1012, autorizado, chegada a mar e desça para 2012. Gol 1012. A bordo. alterna Salvador, autonomia de 2 horas e 40 minutos. Vamos corrigir 3 horas e 40 minutos. O trip 5627 está autorizado. O táxi é a parte 1 no Café Índia. Ponte para Dono Zero, chama a torre em 11895. Com ajuste no 0, no 2. Ponte para 1295, trip 5627, 5012. Para o táxi, é a 63, 31, 129 a bordo, 4 horas e 7 de autonomia, alternando da gama. Gente, o 6331 está autorizado o táxi Apache 1 no Índia, ponto de parada 10, chama a torre 11895, ajuste no 0, 12. Apache 1, táxi Índia, ponto de parada 1895, chinelo 6331, 10. O chinelo 6331, fique apenas atento ao TR da trip taxiano após seguir a retaguarda do mesmo até o ponto de parada 10. Gente, vai prosseguir na retaguarda do TR 6331. O 5446 ingressará na Kilo, posição 04 do Pat 3. Sente para ingressar na Kilo 04, 5446. Só Lua, Chané 6321, pushback. O TAM 3155 está autorizado para estiver estacionamento, chama para o táxi. Está autorizado para o estacionamento, TAM 3155, chama para o táxi. Gol 9280, 30 milhas, desça para 2000 sem restrições. Solo Salvador Oxené 6321 para pushback. 6321, aguarda pushback. Acordando. Gol 9280, controle. 9280, boa tarde, negativo anterior, cliente da Lima está mantendo 60. Vamos descer direto, sem restrições, para 2000 pés. O gol 9280. Correto, estão descendo para 4000, 2000 pés, sem restrições. 9280, está livrando 60. Positivo, nariz embaixo, descendo para 2000. 2000, 9280, tente da Lima. Está autorizado... Salvador, Salvador, nível de voo 040, decola do 17 com curva direita na saída aba, pós direto, controle 120, decimal 8, transpondo 5430. Apenas confirme a intenção. Ficar afastado 25 milhas, o transponder será o 0135. Chame o controle 120 decimal 8. 208. Controle Salvador, trip 5627. Trip 5627, controle Salvador, está em contato o radar. Quando possível, eu vou direto com onde o trip 5627. Autorizado após 2000. Após 2000, ponte trip 57. Decolou aí na sinal da Arano Zero. Da baixa performance, aguarde a autorização. Abateu ponte espera, sinal 6331. Romeu Oscar, pronto, cópia. Está autorizado voo em São Paulo, meu pé, decola 17, curva direita, corredor Axé, controle 120, décima 8, transponder 0153. Passaria 2263, controle, desça para 2000, ajuste 1012, chegada mais. Quer confirmar pessoas a bordo? Localizadora vista no 6320. gente, cheque o trem, chame a torre, 1-1895, oceano 320. 895, obrigado. Kilo Romeu Oscar, acione, chame táxi. Kilo Romeu Oscar, copiou a torre? Poxa, né, 6331, a televisão passou a decolagem é, mais 3 minutos, aguarde no ponto externo. Com a informação, temos um tráfego da companhia, tá passando externo. Aguardando ponto externo, Xené 6331. Já do táxi via 71 no Índia, ponto externo 110, chama a torre 11895, ajuste 16110. Aproxima-se de Coral, serviço radar terminado, chame Léo, 1201, câmbio. Salvador, Oceania 6320, final de 4 milhas, baixado e travado, boa tarde. Boa tarde, Oceania 6320. Avistado o tráfego, está livre o pouso na 10. O vento é 90 graus, com 139. Autorizado, pouso pista 10, 6320. 012, velocidade 210, número 3 para pouso. Reduzindo, 10-12. O gol 9280, está autorizado em LF. Correto, ILS, reportar estabilizado, 9280, passa 4-3. Gol 925, 30 milhas sem restrições até 3 mil. Sem restrições até 3 mil, gol 925. 9280, solicita Duna da Presente. Positivo, livre. Duna da Presente, 9280. Controle Salvador Web 5870, vento para o 190. Web 5870, velocidade 250, desça para 5012, Mari, chegada a Mari, câmbio. Mari 250, descendo ao 050, confirma? 5 mil pés. 5 mil, descendo, 5870. Oscar, tá livre o táxi. Pela 17, chame a linhagem pronto para decolagem. Tomara táxi, minha 321. Poxa, né, 6331, após a passagem do Airbus da companhia, alinhar e manter a 10. Após a passagem do tráfego da companhia, alinhar e manter a 10. Gol 1012, livre aproximação em LF. E informarei no ILF, 10-2. Ali do 2263, esquerda, Duna. Web 5870, tráfego posição 11 horas, 10 milhas, rumo nordeste, aeronave da Passaredo. Procedente de conquista, está voando Duna em descida para altitude de 2 mil. Câmbio. Tá atento, tráfego 5870. Solo ao 59, libera a direita, 1219, o solo. Direito 219, 6320.